MachineCast. MachineCast. Conversando um negócio aqui no Facebook com esse amigo meu, né? Ele também tem canal no YouTube, né? Uhum. Aí a gente, tipo assim, a gente tava falando sobre os canais antigos aí que tem de moleque que quer drama de retro game, entendeu? Uhum. O cara vem me falar, o cara fez um vídeo aqui 10, cara, entendeu? Mas, porra, o cara me falar que Sunset Riders é beaten up? Puta que pariu, nossa, bicho. Doendo meu rim, velho. Doendo meu rim, não tem? Bicho, eu fechei o vídeo na hora, não tem? Aí, e os caras falando assim, não, que vídeo foda, os molequinhos. Ah, não sei o que, não sei o que. Os caras não viveu a época e quer falar uma coisa que não viveu. E, bicho, eu fico puto demais com isso, cara. Como é que o cara me chama Sunset Riders se é um Hanegan, cara? Aham. Hanegan, cara. É igual os caras chegarem e falar bem assim, eu tava jogando Golden Axe. Pô, eu me amarro nesse Hack Slash. Hack Slash é entendeu? Nossa. Tá doido, cara. Essa história também... Vamos jogar. Tem um amigo que ele... Eu briguei com ele, hoje não é mais meu amigo, mas não é porque ele era meu amigo. O apelido era Querido. Tá, peraí. Explica de novo, você ficou confuso. Ele era teu amigo, não é mais teu amigo porque tu brigou com ele. É, mas mas eu tenho muitas histórias com ele, porque ele é aqueles cara meio louco com jogo de luta, que ele estuda o jogo de luta, sabe? Que ele estuda mesmo. E o apelido era Querido, porque tudo que ele fazia, ele, toma meu querido, não sei o que lá, ele ficava assim. Ele jogando, eu tenho um vídeo dele falando, é muito engraçado um vídeo dele que eu tenho gravado. E tipo, pra você ter noção, uma vez tava ele e o pai dele jogando, pra você ver onde ele nasceu. Olha onde ele veio. Ele tava jogando Mortal Kombat com o pai dele. Ele deu um combo lá no pai dele e ganhou. O pai dele ficou tão nervoso que ele levantou do sofá, abriu o Xbox, quebrou o DVD jogando. Tá brincando, cara. O pai dele. Caralho. Loucura, velho. Calma. Ele é pior. Ele tava jogando Street Online, o 4. Aí ele tava quase ganhando o cara lá online, não sei o que lá. Aí o cachorro dele latiu, na hora que ele pegava o cachorro, ele tomou um combo e morreu. Ele pegou a cadeira e tacou no cachorro. Cara, que ele... é isso, velho? Para de contar as histórias, senão chega na hora a gente não vai achar graça, porque a gente já conhece. Tem que guardar isso, cara. Ele tem história. Ele tem. O Big Boss do MachineCast falando de outro país, o nosso integrante separatista direto de Gravataí, Rio Grande do Sul, Timbu. E aí, pessoal? Boa noite, tudo bom? Beleza. Não, fala alguma coisa. Tá tudo bem. Ninguém me cumprimentou, né? Que frase merda, velho. Começa tipo aquela música do... Não, cara, olha só. Eu fiquei tão preocupado. Presta atenção. Eu fiquei tão preocupado nas piadas, nas falas, eu esqueci de pensar o que eu ia falar. Ei, Marcos! Puta que pariu! Eu esqueci de pensar no que eu ia falar. Ei, tudo bem, galera? Aqui é o Team Blue. Eu sou da cidade. Vamos começar mais um Team Pania. Cruz. Vamos sortear o PlayStation. PlayStation. Caralho, velho. Que merda é essa, velho? Essa vai pro final. Essa vai pro final. Puta que pariu. Essa vai ser a piada final, com certeza, cara. Mas a base seria de 1 a 3, então. De 1 a 3. Então, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quer complicar três, a gente? Ninguém jogava 3 horas assim. Rapaz, então, eu jogava. Ah, meu amigo, eu jogava 8. Cada... Ah, mas aí é quem é rico. Isso. Dependendo do jogo. Meu amigo, dependendo da situação. Por exemplo, Neilson roubou a mãe. Vai lá, cheio do dinheiro. Não. Agora só senta ali, Ventura, rapidão, espera um pouquinho. Não, senta não é Vitória, não é Vitória, é Silvio. É, Silvio, ah. Peraí. Peraí, Silvio, peraí, aguenta aí, Silvio. Ah, olha, olha. Senta lá, Silvio, um pouquinho só. Senta ali, lá. Ali, ali, naquele banquinho ali. Ali. Aquele vai, banquinho. Tá, tá, vou ele sentar aqui. Tá, tá. Não, puxa, ui, não. Ai, ui. Aquele ponte agudo, mano. Aquele banquinho. Fica ali, naquele banquinho ponte agudo. Ai, ui, ai, ui, vai, ui. Vai. Ô, Vantori, pergunta se ele já vendeu os produtos de Jequiti, velho. E o nosso grande audio gamer, Neilson Lopes. E aí? Foda-se! Que é isso, cara? Ah, o Evandro não tá, tristeza. E o nosso viajante nostálgico, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, vai ser para, muito ruim. Para, velho, com essa não merda. Tem como ser... Para a porra, meu irmão. Que negócio ceboso, velho. Eu tô perdendo essa cara e escrevo uma porra do negócio que... Felipe fica... Felipe o fica... Team Blue... Hein? O Team Blue Felipe... já tá igual o Amorim já, velho. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Não muda. Caralho, deixa pra lá. Vamos agora. Essa será a última rodada. Só um pouquinho. Oi, Eduardo, tá ouvindo? Olha. Caiu. Ele caiu? Caiu. Mas oi. Não respondeu. É, ele caiu. Caraca. Nossa, tá muito louco esse episódio. Ai, caraca. Ah, a gente pode fazer também com o Babidi perguntando as coisas. Eu tava tentando lembrar quem era o Babidi. Quem era esse aí, era o Babidi agora. Aí o Eduardo vai entrar agora e vai começar. Vou te comer. Eu também mancho, isso daí também mancha. Vou te transformar em chocolate! Sente só os músculos. Nossa, eu não tô ouvindo vocês, gente. Não tá ouvindo ainda? Ah, o som tá pra caramba. Eita! Tá ouvindo agora? A conexão agora normalizou. Beleza? Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Agora tá de boa, normal. Beleza. Show. Qual foi a última coisa que tu ouviu? Beleza. Qual foi a última coisa que você ouviu? Uai, na hora que o Vantori falou que o Jequiti tava saindo caro. Aí, tá falhando de novo. E aí, cara? Quer desconectar e entrar de novo? Putz. No acho que já caiu. No finalzinho, putz. Isso aí é a Rede Globo que tá lá, tá ferrando a desconexão. Só pode ser. Ou é a Globo ou é a Record. É assim que funciona. Caramba, tá gravando, Tim? Tá gravando. Então eu vou continuar falando assim, porque daí você... Não, fala com o Majin Buu. Ah, falar com o Majin Buu? Mas por que falar com o Majin Buu? Você quer que eu te transforme em chocolate? Vou te transformar em chocolate! Agora canta, vou te comer. Vou te comer. Quando o Eduardo voltar, transforma ele em chocolate e come ele. Ui! Tá, e Bob Esponja. Logo no finalzinho... Ah, depois de acabar com a garganta com o Silvio, não dá pra imitar o Bob Esponja. Logo na reta final, tá dando doideira, hein, bicho? É, brincadeira. No finalzinho. Falta só uma pergunta. Isso daí é Record. Certeza. É Record. A Record, olha, depois que a Universal, desculpa se tem alguém religioso dos ouvidos, mas depois que a Universal comprou a Rede Record, eu sofro ataques todo dia, a conexão do SBT é prejudicada, todo dia. Eu não sei se é alguma coisa que eles fazem lá, tecnologia, ou se é simplesmente obra de Deus, não sei. Mas eu sou um cara puritano, eu sou um cara que vive direito. Silvio, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, é verdade que pegou a Ellen? Opa, vai todo dia. Mas, olha só, a Ellen Ganzaroli, eu vou te dizer uma coisa, não conta isso pra minha esposa, tá? Isso não pode jamais chegar no ouvido dela. Mas a Ellen Ganzaroli, daquele programa que eu tenho, onde estamos todos sentados ali na cadeira, você acha que ela vem de vestido? Por quê? Só isso que eu vou te perguntar. Ela vem de vestido, meu amigo? Rapaz, quando a gente sai ali da apresentação, nós vamos lá pro camarim, aí ela vê a barra de ouro. Rapaz, a barra de ouro vale mais do que dinheiro. Qualquer dinheiro não paga aquela barra de ouro. A garota, é obviamente, ela se apaixona. Obviamente. Aí tem aquela música também que eu cantava em minha homenagem, claro. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. E o quê? A pipa do vovô não sobe mais. Bah, oi! Pipoca. Pipoca? É. Pipoca, meu bem, pipoca. Tem pro paulista e também pro carioca. Essa? Não, eu não conheço. Puta merda. Pera aí. Você quer que eu invente o seu santo direito? Eu vou a bruxa. Ai, a bruxa vem aí. E não vem sozinha. essa eu lembro, hein? Pula. Ai, a bruxa vem aí. E não vem sozinha, vem na base do chassi. Ah, oi. Ai, a bruxa vem aí. E não vem sozinha, vem na base do chassi. Pula, numa pera só. Vem largando brasa no cachimbo da vovó. Pula, numa pera só. Vem largando brasa no cachimbo da vovó. Todo mundo agora, vai. Ai, a bruxa vem aí. E não vem sozinha, vem na base do chassi. Aê, baúi! Esse é o MachineCast, estamos começando mais uma viagem no tempo. Eu sou o Diogo Paixão e das terras secas que tem água... Opa, errei. Como pode ter água em uma terra seca, meu amigo? Não, mas eu achei isso legal. Não, é que eu esqueci de falar Felipe Zu, eu não falei a coisa errada. Eu só esqueci de falar Felipe Zu. Ué, Dano, tu não errou? É, oi, animal. Era só ter continuado e falado. Eu fiquei esperando você falar Felipe Zu. Só falou. Fala Felipe Zu e deu. Errei. O resto tá certo. É que bugou o cérebro, peraí. Voltou. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Tela azul. Um ladrão de pão profissional, Neilson Lopes. Deixa de ser mentiroso, velho. Ladrão de pão, cara. Ô, pão da mãe, safado. Ladrão de pão foi foda mesmo. Neilson, ladrão de pão, cara. Caralho, passa pro próximo aí que é apelar, velho. Ladrão de pão, pai. Não sei, isso não me soou muito bem, mas tudo bem. É melhor fazer outra, velho. Não ficou bom isso aí, cara. Pão, alguma coisa assim. Porque... Larápio de pão até vai. Larápio. Que é mais bonito. Larápio, da onde você tirou isso, velho? Ai, cara. Isso é o que? Língua de... Coloca ladino, então. Ladino de cacetinhos, pronto. Isso, não sei isso. É isso, é... Ele tá dando Vai ser isso. Cacetinho é pão no panão sul, não é? Ah, obrigado por me explicar. Mas o programa é pro Brasil todo, então deixa os cacetes lá no sul, que é quem gosta. Não, mas eu tô dando gosta. Caralho. Do rupiador de baguete, velho. Eu prefiro ladino dos cacetes, velho. Eu achei mais engraçado. Dos cacetes. Prefiro engolidor de vara. Ah, Joque de jiboia. Aquele que quer saber se no céu tem pão. Puta, não, que vai, pariu. Vai, fala aí de novo. É. Aquele que quer saber se no céu tem pão. Aí, aí o Neilson responde: e morreu. E morreu. Caralho. Porque se no céu não tiver pão, não tem ficha de fliperama. Ai, caraca. Nossa, muito timbu. Ah, ah, meu Deus. Ladino ou eu crio outra coisa agora? Ou qualquer, sei lá. Só vai. Só confia, tá, vai. O nosso ladino dos cacetinhos, Nilson Lopes. Puta merda, acabaram minhas fichas. Pede pra comprar pão de novo, velho. Ô, Felipe, teu áudio baixou. Não, é mesmo, tá no mesmo lugar, não tem como não, velho. Sei lá, velho, aproxima um pouquinho mais, hein. Da Bicho, boca. Eu vou botar o microfone dentro da boca, velho. Sério que tá baixo mesmo? Primeiro? Meu filho, o meu cu não chega na minha boca, não. Ainda não sou tão profissional desse jeito, não. Então, tu, alguma configuração aí tá baixa, cara. Pera aí. Chama a configuração voz. Começa a falar mais alto. Bicho, eu já tô falando alto, velho. Eu não vou ficar gritando aqui pra você ouvir, não. Vai se fuder. Tá. Mas eu tô te ouvindo. Mas pra mim é que tá, o som tá normal, o som do Felipe, cara. Então tá bom. E aí? Agora? Mesma tá coisa, vai. Vai, Felipe. Tô tomando tudinho, velho. O fone do Team Blue é tão bom, fica alternando o volume ali nele. Então, hora tá alto, hora tá bom, hora tá baixo, tá vendo? O fone do Team Blue é bom mesmo, que é igual o meu. Não é não, não é não. O seu também tá com defeito, segundo ele. Vai, galera, vambora. Vai lá, vai, Diogo. E aí, pessoal, tudo bem? Valeu, Eduardo, por tossir na minha vez. Foi mal, cara. Não deu tempo de apertar o microfone aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Oh, valeu, Eduardo. Padrão do Team Blue, vai, vai. E aí, pessoal? Imaginei o Edu... Desculpa. E aí, pessoal, tudo bem? Ah, para, eu imaginei, velho, o Edu desesperado, tossindo, tentando mutar, assim, o negócio. Tentando mutar. Vai de novo, pô. Não, já foi. Já foi. É muito Fernando Henrique Amorim, velho. Foi a mesma, véio, merda que tu vai falar sempre isso aí? É, minha marca, fazer o quê? Eu vou sair do cast, velho. Não aguento. É. Muita criatividade pra minha mente brilhante. Eu gravo separado depois. Não, olha, cara, é só a marca mesmo. Coloca tudo, já era. Coloca tudo, bota uma marca d'água. Vai, assim, Diogo. Pá. Ó, essa parte do Sub-Zero fora dos games de Mortal Kombat é pra falar dele do filme? Pode ser. Qualquer coisa que tu lembrar de Sub-Zero, fala. Ah, pode falar do Lindomar, né? Pode falar do Lindomar, mano. Sim, o policial de aço Giban. Tá aí um outro Metal Hero que era muito foda, né, cara? O Giban. E... Pô, que barulho é esse aí? Ai, tá tendo treta. Alguém tá fazendo mega barulho. O Zu tá apanhando da mulher em casa. É, eu acho. Vai lá, Nilson. Seu rabo. Foi minha mãe que ligou, pô. Uma hora dessa velha conversa, viu, velho? Puta que pariu. Inclusive. Então é isso, pessoal. Estamos aqui hoje nessa noite linda. Pelo menos aqui na minha cidade é linda, né? Como é que tá aí o Nilson aí no... Puta que pariu. Aí, como é que tá aí, Nilson, aí no Espírito Santo? Ah, Nilson caiu. Rapaz, eu acho que tá meio parado lá. É. Tá voltando. Caiu logo pra ele. Enquanto todo mundo usa internet normal, o Neilson usa internet discada, isso acontece. É, pior, ele usa a internet da vizinha. Pô, se ela descobre, ele se fode, né? Numa dessa hoje que ela descobriu. É. Acabou de ficar então, sabendo. Então fodeu o cast. Lembra, Eduardo, daquela história do trator? Quando a gente foi gravar o Alfa, o Eduardo, o Felipe, o Nilson disse que passou um trator na frente da casa dele, arrancou os fios do telefone, da internet e tudo. Por isso que ele não pôde gravar. Lembra, Nilson? Sim, sim. Alfa. Voltei agora, cara. Caiu aqui essa porra. É, eu vi. Ah, eu Alfa não participei, só participei do Beto.

O futebol caiu demais, o futebol capixaba caiu demais, cara. Tipo, o Rio Branco... O futebol e... brasileiro, né, no torneio geral, pior, né? É, mas o capixaba é o pior. Olha, eu já fui ver jogo do campeonato Roraimense, cara. Não é pior, não. Nossa! Roraimense... Tipo, é desportivo. Futebol brasileiro. Tinha cerveja de graça, entendeu? Não tem como. Sim. Aí faz sentido a gente ir acompanhando. Mas a cerveja era boa? Não importa se era de graça, era boa. Não tem quando. Cara, era boa, era boa, era venezuelano lá, era boa. Então, pessoal, fiquem aí com a leitura de e-mails e comentários e até a próxima viagem no tempo. Não teve. Despedida, não? Despedida, não, mano. Pô, vamos fazer isso. Esqueci, cacete. Eu também achei estranho. Eu falei, beleza. Querendo tá cortar bem. A gente, mano. Porra, é essa? De que ano é o jogo, Eduardo? 97, mano. Ele tá zoando, velho. Não, desculpa, eu não vi. Pela terceira vez? Não vi. Juro que não vi. 1997. Ele foi, especificamente, ele foi lançado em 31 de agosto de 97. Tá, mas como assim pela terceira vez? Tu já tinha me respondido? Já, isso? Pô, eu já. Eu não perguntei isso. Já perguntou, quê? Mano? Você tá maluco? Cara, que droga que é essa que você tá arrumando aí no Rio Grande do Sul? Não, eu acho que tu entendeu errado. Eu não perguntei de que ano é o jogo. Eu falei em que ano se passa a história do jogo. Ah, é bom. Tá. Então ninguém entendeu, pô. Ninguém entendeu. E eu não ouvi a resposta. Não, não, porque eu te respondi o ano de lançamento do jogo. O jogo foi lançado em 97. E aí, galera, boa noite. Desculpa, volta lá. Eu já tô acostumado com o negócio, já ia falar boa noite, falei, vai que tá escutando de manhã. Vamos lá. Eu não tinha colocado aqui ainda, não. Na moral, velho, nem fala uma porra dessa, não. Senão eu vou a pé aí te bater, velho. Bota gravar aí, Nilson. Assim, gente, ó, um amigo meu me ensinou uma técnica que eu quero fazer, então fica melhor pra sincronizar. Eu passei um trabalhão hoje pra sincronizar os áudios. Qual seria a técnica? Tá, primeiro todo mundo bota gravar. Já né? Tá gravando. Tá, beleza. Pera aí que eu vou botar pra gravar assim. Ei, blá, blá, blá, blá. Tá gravando aí, ô, Ricardo? Tô gravando. Beleza. Eu já tá gravando já, agora já tá. Vai tá gravando. Então assim, tá. Ó, eu vou falar o número 1, o Nilson fala o número 2, o Eduardo fala o número 3, o Ricardo fala o número 4. Em sequência, eu falei 1, o 2 fala depois e assim por diante, entendeu? Beleza. Então tá. Como é que é? Repete. Quando o Nilson falar o número 2, você vai falar o número 3. Beleza. E o Ricardo em seguida, assim. Tem que ser em seguida pra sincronizar bem, ok? Ok. Então tá. 1. Ixi. Não era pra falhou já. Isso aí, Nilson. Entendeu bem, né? Sim. Então tá. Essa aqui foi teste. Vamos lá. 1. 2. 3. 4. Beleza, isso aí. Tá sincronizado. Ah, eu acho que tinha que ser mais ursinhos carinhosos. É, né? 5, 4, 3, 2, 1. Já tá. Já sabemos o que, que o Eduardo vai falar. É por isso que você é todo coloridinho assim, né? Ah, meu Deus. Vamos lá então, gente, beleza? Na verdade, o personagem que eu gostava mesmo, ele aparece muito no final do desenho, mas é um personagem que quando ele apareceu, cara, foi o auge do desenho, que isso. Foi o Buba. Buba. O patinho pré-histórico. Ah, o cara das cavernas lá, né? Isso. Puta, que chamou patinhas de pitinhas. Pitinhas! Cara, o Buba foi um dos personagens mais geniais que já tiveram naquele desenho. O Spider, cara. O Spider. Fala. É em off essa, hein? Esse aí falando pitinhas agora não te lembra o Evandro dizendo comidinha? Eu não tinha feito associação porque eu tava muito concentrado aqui, mas agora você foi. Evandro não, Jurandir, né? Não, o Jurandir não fala assim, mas o Evandro fala comidinha! É. Ô, Tim Blue, você vai ter que botar aquele áudiozinho da mulher lá. Eu sou rica! Tem que botar. Vou botar. Eu, Edu, botar, como é que era o nome do... Vamos tentar falar. Dungeons and Dragons... Como é que é? Dungeons and Dragons. Ah, eu quase consegui. vulgo Caverna do Dragão. Nossa querida Caverna do Dragão, isso aí. Certo, pessoal, então vamos começar aqui a falar de... Mega Man, né, mais precisamente eu acho que o Zero, né? Mas não tem como não falar de Mega Man X, né? Porque é onde ele comparece. Cadê ela? Para de morder esse bicho! Puta que pariu! Não faz barulho com esse bicho aí, Fernando. É, quer participar também, pô. Te peita de cara de primeira, ele chama lá um clone do Zero, velho. Eu já fiquei, nossa, mano. Só que vou tomar uma surra. Nisso aí que eu tenho que te falar. Se você não pegar as partes das armaduras no X2, você luta contra ele. Você luta contra ele. E se você pegar todas as partes, o Zero, o verdadeiro Zero aparece e só dá não, uma no Zero. Não, deixa eu falar, falso. Viado, porra. Eduardo. Cara, Eduardo. Então, foi mal. Eu perdi aí, o que que era? Caralho. Tuas considerações sobre o Zero, Eduardo. Ah, foi mal. Então, beleza. Tá louco. Bom, então... Vamos passar aqui a vez pra falar aí sobre... Bom, então vamos começar aqui... cacete, eu tô viajando, apareceu um troço na minha frente aqui, fiquei tão espantado. Nem quer saber o que é, cara. Até me perdi no que eu já tava falando. Caralho. Bom. Aí, agora sim. E a Bruna de novo. Aí, falando aí, Wilson. Beleza? Me desarmou, Edu, desculpa, velho. Ô, Edu. Eu sou bom nisso. Ô, Edu. É doido. Aqui não tem peixeira não, rapaz. Ô, Edu. Diga. O Spider não vai poder gravar hoje, porque ele tá muito longe. Tava jogando a nossa cara aqui. Ô, cara. De novo, fui mais... velho. Não, ele mais humilde do cara. Agora ele está em... Agora ele está em Paris. Ah, meu Deus. Oh, dizem que tem um bolinho aí em Paris que o valor dele convertido pra reais chega a 10 mil reais, cara. Caralho? Sim. Que bolinho amigo... é esse? Não sei, é tipo um petit gâteau, saca? É um negócio muito louco lá. Só vende em Paris. Caralho. É um lugar lá, eu sei que vale a 10 mil reais. Ficar rico? Ou se é não muito é? Caro, você já sabe que eu passo longe, né, cara? Vocês estão ligados. Não dá pra traficar essa porra, não, velho. Não, aposto que o Spider foi pra lá pra poder comprar o bolinho de 10 mil reais. Só pode. Tá mais tá fácil o Spider hein, ter ido pra lá fazer bolinho nos franceses. Oh. Não, mas eu não tô em Paris, na verdade. Eu fui pra Paris ontem. Hoje eu já tô em outro canto. Eu sou o rei do não, mundo, eu tô... velho. Eu tô em Lyon, na verdade. Eu vim aqui pra trabalho, né? Obviamente, mas eu tô em Lyon. Tá bom. Lyon é na Itália? Não, Lyon é em Paris também. É na França também, mas é um pouco mais pra baixo. Um pouco mais pro sul. Ah, bacana. Amanhã ele não vai estar em Lyon mais, não. Ele vai estar em outro canto. Aí vai ficar jogando na cara e tal, tá? A gente já sabe. Opa, mas é uma da manhã aqui, cara. Eu quero gravar esse negócio com certeza e daí dormir, cara. Então vamos embora, velho. Eu botei pra gravar aqui, vou abrir o Audacity logo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tiblu. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui comigo, Felipe Zu. E aí? tá rico o repertório aí, né? Ah, tá bom, tá de boa aqui. Tá que pariu. E aqui também, Nilson Lopes. Buenas noches. Puta. Mal falo português, vem tirar uma de gringo, velho. Ô, Nilson, você não tá nessa onda de Pablo Escobar aí também não, né? Eita. O resto, né? Não, você não tá, beleza, eu estou tranquilo. Toca o barco aí. Tá. E junto com a gente aqui também, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera, beleza? Tamo aí de volta. Tá com sono, Eduardo? Parece que tá. Por que eu estaria? Não sei. Tá com o cara, tá com voz de quem tava dormindo, velho. É porque ele tá baianando hoje, aí tá meio assim. Baianando, o que que é baianando? Ficar em estado... Ah, você não sabe o que é boianando? Puta que pariu, bicho. Uai, nunca ouvi isso não, hein. Tu faz isso, porra, e não sabe? Baianando é um estado de espírito. É um estado de espírito. É um estado de espírito, pô. Tu tá aí bem zen, parece mais que fumou 3 papelotes de maconha. Rapaz, eu tô achando que tu puxa uma erva e não fica quieto na dele, olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? A cara de Gabriel Pensador ele já tem, né? Agora o cachimbo tá paz, né? E também aqui, ele, Ricardo Spider. E aí, galera, beleza? Tranquilo? Hoje a filosofia do dia é a seguinte. Se você é feio, pobre, burro, e mesmo assim tem um monte de mulher dando em cima de você, só tem uma explicação. Você mora embaixo de uma zona. Ou tem o pau grande, né? Ou tem o pau grande. Meu Deus, mora embaixo da... Tá que pariu. Lá nos farrapos, né? É, na farrapa. Essa meu é Deus pior, do né? céu, cara. Puta que pariu. Eu acho que... Ô, Ricardo, eu acho que só eu entendi isso aí, hein? Peraí, deixa eu reiniciar aqui o PC. Eu entendi, fiquei tranquilo, ri. É? Mas só não exagerei na risada, né? Pode parar aí, Bira. Bira. É mesmo, a risada do Tiblu é igualzinho do Bira. Não é mesmo, cara. Bate quem que é Bira? Meu Deus! Desliga o Edu. Ah, não, Edu. Pode escutar. Desliga o Edu. Tu tá baianando aí, Edu, ainda? Oi, não, caralho, não sei quem que é esse cara, não, hein? Juarez conta uma piada, ele fica rindo lá sozinho. Ah, pode crer, velho. Meu Deus! Ô, velho, não, caralho. Última vez que eu vi um programa do Jô foi o quê? 98, 99? Nossa caralho. Senhora, Jesus, que estava no SBT ainda. O cérebro do Eduardo tá pegando ao tranco, velho. Ô, velho. Tá bem assim? É igual o carro de manhã, velho. Ó, não, eu não sou obrigado a assistir esses negócios, não. Eita! Neto Neilson, velho. Ninguém é obrigado, não assisto, não. Você, então, você não lembrar, é foda. Uai, se eu não assistir, eu vou lembrar do quê? Tá bom, gente, ó. Tá todo mundo exaltado hoje. Vamos tudo tomar no cu e vamos gravar essa porra. Opa! Não. Tá, vou esperar. Quem é que quer tomar no cu antes aí? Eu não. Ô, Neilson, eu não. Tirando ele dele. Ele fala um eu não e já fica se escondendo. Eu não. Já bota a bunda na parede já. Bota outro na reta. Bota aí o... Deixa baixo. Bom! Deixa baixo. Deus. Deu? Parou a galinhagem? Posso começar? Pode. Cocoricó. Bom, pessoal, então, pelo que vocês leram aí, né, já sabem que hoje nós vamos falar sobre locadoras, o recinto aí que o inferno na Terra, né? Muitos de nós aí frequentaram, né? Incansavelmente, né? Finalmente nós vamos gravar do locador, né? Finalmente, é que... Pelo amor de Deus. Vocês não sabem aí, mas a gente já tá tentando gravar isso já há muito tempo, né? E só agora a gente tá conseguindo. É isso que eu diga, velho. É, não foi eu, da última vez, não fui eu que tava offline, não, hein? É isso que eu diga aí, hein? Uai. Foi eu... A da última vez foi Felipe que tava offline. Quarta-feira não é dia de gravar pra mim, cara. Sinto muito pra vocês. Ah, então tá. Chupa essa maçã, Neilson. Mas minha internet tava on. Eu sabe, a maçã é pra morder, não é pra chupar, não. Opa! Caraca, galera, hoje tá afiada mesmo. Pelo amor de Deus, cara. Tá todo mundo afiado. Caraca. Acho que dá expectativa em torno do cast, dá nisso aí. Vamos lá. E essa dona Tatá... Era uma senhorinha, é, peraí, velho. Repete. Dona? Dona Tatá. Tatá, me entendi. Era... Dona Dada. Não, Dona Tatá. Tatá, tá bom. Tá, então. E... Então tá, né? Então tá, já tá. Eu já vi esse filme antes. Não, então, aí... É... Ô, Eduardo, tinha muito... concorda com ele ali, Eduardo? Tá. Então tá. Então tá. Tá, ah, então vocês vão ficar falando isso agora, então. Vai. Tá, então parei. Tá que pariu, velho. Tá louco. Tu que tá. Tá, tá não? Tá bom, deu, vai. Então tá. Quando, ó, corta essa merda todinha, tá? Nossa, essa merda. Tá, então deu, tá? Vai, Felipe. E que era, gostava de jogar videogame também e era mais velho que eu. que é justamente o meu primo que eu herdei os bonequinhos lá da coleção. Quem ouviu o cast lá do desenho vai lembrar. Quem disse pra ti que esse cast vai sair antes desse? Que toma, agressivo, né? Tim Blue, assim, gratuito? Toma. Assim? É? Do nada? Então tá. Ah, mano. Pô, isso não pode ficar estampado nesse cast, não, na moral, bicho. Isso aí, cara. Essa porra desse então tá, velho. Vamos se fuder, vocês tudo. Então tá, velho. Tá, então tá, vai. Então, vai. Mas eu achei que vocês já tinham se falado já pelo PS3. Não tem PS3, o Pão? Eu tenho, sim. Não, a gente nunca chegou a jogar junto. Já se falou muito no Alva, velho. Assim, de tentar marcar, mas nunca ia. Sempre ia um, o outro não ia, provavelmente. É. Eu tenho o Felipe lá, mas nunca calhou de jogar nada, assim. De... Ah, tá. Não, eu já... Quem eu joguei mesmo foi com o Diogo, com o Edu, com o... Com a... Como é? Com o Van, que foi aqui pelo PC. Com o Lau, porque... Conheço o Lau desde 6 anos de idade. Ah, o Lau é amigo de infância. É, o Lau me é. Achei que era conhecer ele do Alva também. Não, eu também. Achei que vocês conheciam do Alva. De infância, velho. Altas resenhas tem de... Poxa, muito escrotice. Olha só. Tem muito escrotice, velho. Altas resenhas de escrotice. Você imagina o que não sai daí, velho. Meu velho, tem umas que é foda. Tem umas que é foda. Tem uns compartilhamentos aí de material. Opa. Eita, pô! Que é isso, velho? Tem uns compartilhamentos aí que... Mas era só que vocês compartilhavam ou tem mais alguma... Não, mano, compartilhamento de material orgânico, assim, pá. É, umas explorações ali, lugares que ele já esteve também, eu fui lá e fui também e tá. Tal. E assim vai. Que papo louco é tá isso? Merda, cara. Sei não, hein? Sei não. Uma surubinha com a galera lá, foi top. Sei não. Não, não, não jogo no seu time não, Tim. Fica tranquilo. No meu não, né? Do Edu, né? Do Edu, uma porra, aqui o viado é você. Não, o Edu não... é homem porque se assumiu, você não se assumiu até agora. É. Você até namorava com um cara lá do cast, eu tô ligado. Ah, velho, isso é demais. Mano, imagina você andando na rua com o cara, todo mundo do outro lado da rua. Ih, é o cara lá, o viadinho que nem sabe. É pior. Cara, eu vou puxar aqui, meu, da memória aqui, um glorioso item que era muito legal a gente usar, a gente... Assim, volta aí, cara, fodeu. Vai, faz de novo. Assim, volta aqui. Pera aí que eu vou rebobinar aqui a fita. Volta no tempo. Bem, amigos, estamos tá aqui nessa tá noite pra gravar uma Chiricast. Então volta aí, né? Não, vai mas lá. Voltando. Locadora de RPG vamos... é dinheiro jogado fora, maluco. Nós vamos criar aquela caneca que os ouvintes deram a opinião lá no... Caralho, vamos morrer com Final Flash tudo na cara. Como é que é a caneca? Como é que é o nome da caneca mesmo que eles falaram, que eu não lembro? Não, deixa abaixo. Alguém lembra o nome da caneca? RPG. Eu vou ter que falar o nome da caneca, pera aí, só um segundo, deixa eu achar a caneca. Eu não lembro. Achei, pera aí. Deixa eu só botar a única RPG aqui que eu gosto é aquela bazuca. Bazuca? Ah, bazuca, RPG. Ah, o lança-granadas RPG. É, pô. Ah? O lança-granadas RPG. Lança-mísseis, aliás. Lança-mísseis, pô. Bazuca, lança-mísseis. Caralho. É que eu tô lendo aqui, caralho. Não tô conseguindo achar aqui essa porra. Ah, me chupa. Ah, já. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Assim, gratuito? Do nada? Você tava falando com a gente, galera, ou você tava falando com o Rodrigo aí? Não, eu tô falando com o Team Blue, ignorei. Tomou um combo, soco Horiyugi. Tomou um combo agora, soco Horiyugi. Ah, não achei a bosta. Aqui, achei. Foi o Alexandre Rochadel que falou. Ele disse que quer uma caneca com o tema Nelson Lopes RPG. Jamais. jamais. Ai, ai. Segue, Edu. Segue na história. Então, cara. Aí... Uma coisa que eu esqueci de falar, cara. Eu vou falar, vou emendar lá atrás. Gente, quando eu era mais jovem, logo depois que eu conheci o Street Fighter, eu nem sabia escrever o nome do Street Fighter na época. Lá vem. No meu num caderno, eu fiz uma história em quadrinhos do Street Fighter. Sério? Caraca! Sério mesmo? Era, exatamente. Como eu não sabia escrever o nome, nem faço ideia, na época eu não fazia ideia de como escrever, o nome do jogo era Skick Fighter. Uma coisa assim. Skick Fighter. Acho que era isso. Não tenho certeza se o Fighter era assim que se escrevia, se era Fighter mesmo, ou se pronunciava assim. Mas se eu não me engano a memória, isso tem mais de 20 anos, 23 anos mais ou menos. Skick Fighter é o nome. Os 12 lutadores. Caramba. Nome do gibizinho que eu fiz. E a primeira história em quadrinho era uma luta do Ryu contra Chun-Li. E era assim, era vários quadrinhos, como uma revistinha da Turma da Mônica, normal ali, que era o que eu tinha referência na época. E eles lutando ali, tinha o Shoryuken, nananana, e pá. E aí termina a luta, era só escrever uma história. Mas eu lembro da capa. A capa era os 12 lutadores ali, e eu tentei desenhar exatamente como eles ficavam na tela do fliperama lá. Era legal, infelizmente eu não tenho... Quantos anos você tinha? Você lembra? 12 anos. Caraca. Você viu o que a pobreza faz com o cara, né, velho? Não, e não acabou. Não acabou. Bom, vocês estão ligados no projeto que o Jonas Bermudes está fazendo do card game dele lá, do Fight lá, se não me engano é Fight o nome do projeto dele? Sim. Lá no Alvanista? Tô ligado. Ah, sim, sim. Aham. Uhum. Sim, pois é. Eu fiz isso em 1993, só que folha de caderno normal. Com do Street Fighter. Do Street Fighter. Exatamente como ele tá fazendo, eu inclusive eu mencionei isso pra ele na época. Eu fiz quem era os personagens? Era o Ryu, todos os personagens do Street Fighter, aí tinha o Terry também, e eu não lembro mais quem, era um monte de personagens misturados. E tinha as cartinhas que eu mesmo desenhei, colori elas com hidrocor pra te jogar. Então cada golpe ali tinha seguia a mesma mecânica do Monster Rangers de PS1. Ah. Sei, quem jogou lembra. Caraca. Então eu fiz isso em 1993, se não me engano. Não sei se era 93. O fumo era do bom, então. Em 93 fumo era do bom, hein, cara. Fiz as cartinhas, colori, desenhei, recortei, entendeu? E tinha lá os golpes dos personagens. Foi uma época que eu tinha muito tempo livre. Era puro, hein? Era puro mesmo. Não tinha mesmo, videogame, né, cara? A erva era pura mesmo, era da boa, né, na época. E não tinha videogame na época, então. Era isso aí que eu fazia. É uma curiosidade da minha vida e bem interessante. Infelizmente eu joguei fora, não sei o que eu fiz. Eu gostaria de ter guardado pra mostrar pra minha filha. Ele ia achar uma merda, mas eu queria mostrar. Hein? Deu mole, hein, de não ter guardado, hein, cara. Mole. Pois é. É uma coisa que infelizmente nunca mais vou recuperar. Ah, mas quando a gente é moleque faz muita merda. Não, cara, se eu te disser que eu botei recentemente isso fora. Ah, meu Deus do céu. Em 2011 eu botei fora isso. Eu tinha guardado, eu botei em 2011 e botei fora. Você falou que não servia mais pra nada, né? Só pode. Então, na época eu tava me desfazendo de muita coisa e algumas pessoas se desfizeram de mim, aí eu botei fora. Ixi, época tensa. Vixe. Ah, isso também, mas a questão da tua... Tem que levar em consideração a qualidade da internet do Lenilson. Não, pera aí, eu sei que é zoeira, eu sei que vocês estão zoando, mas... A gente tá zoando? Uma tipo, uma atualização de 1 mega, cara, não demora isso tudo não, pô. Uai. Aí é bug mesmo, velho. Aí é bug. 1 mega aqui na internet é ruim, mas por favor, né, cara? Você consegue ver vídeo do YouTube sem pausar? Filha da puta, né, velho? É, sua mãe vai bem, né? É isso, mano. Ô, velho, eu lembro da época que pra ver vídeo no YouTube, você abria a janela, colocava o vídeo pra carregar, pausava. Tipo, 1 hora depois, você vinha lá ver um clipe de uma música de 3 minutos. Não, uma hora... 512K, tá ligado? Uma hora aí já é exagero. Puta que pariu. Eu me lembro quando eu baixava os vídeos da página do Rafinha. Caralho, eu me lembro disso também. É, na internet de escada, barra, levava 1 hora pra baixar um vídeo Latino, de 10 mega. Hã? Era, cara, eu lembro quando eu ia ver desenho, episódio de 20 minutos, você gastava 40 pra baixar. Ô, Felipe, lembra da história do Jason? Tu lembra? Ele, o Rafinha? Isso. Não sei se eu acompanhei essa parte. Tu não lembra, cara? Puta merda, era muito legal. Rafinha revolucionou ali. A página do Rafinha foi uma das páginas mais visitadas no início dos anos 2000, cara. Na época Rafinha Bastos? O Rafinha Bastos. Na ele época... era guiso, velho, magrelo ainda. É, ele morava em Porto Alegre na época. Esqueci que vocês são ricos, tinha computador nessa época. Eu sou rico mesmo, essa porra. Quando que tu comprou o computador, é Nilson? Cheguei. E aí? Você é rico também, Nilson. Viu? Porque você tem altas fitas de Super Nintendo aí que valem mais do que a minha casa. É, mas... mas eu comprei na época que era barato. Não comprei hoje em dia, que os caras querem meter a faca, não. Ah, mas, uai, hoje em dia é ostentação, então você é rico. Não é, quer, não quer é igual carrinho. Você ter obra de arte em casa. Você compra baixo e depois o negócio vale uma fortuna. Boa noite, galera. Beleza, tá aí? Tá na Romênia, é isso, pai? Não, cara, eu tô correndo aí, né, cara? Eu trabalhei até 7h30, mais ou menos. Eita! E aí, mal cheguei em casa, comi correndo, cara, e vim eu gravar. Eu tô comendo agora ainda. Pô, velho, come sentado, comer correndo é meio incômodo, né, não? Coisa do super-herói, caralho. Você tava correndo, tava na São Silvestre? Ah, tá. Todo engraçadão vocês aí. O cara perguntando, o cara perguntando pro bêbado, né? Você não cansa de beber? Ele diz, não bebo correndo, não. Cara virando cearense, velho. Caralho. Tô vendo que tem uns malucos aí. Vou cobrar royalty, velho. Na moral. Tem mandioca com ovo. Tem uns caras que mordem minha maçã, mas maçã é foda. Minha não, maçã é. Minha maçã ainda chupa ainda. Eita! Eita! Bora! Ô Edu! Tem que comer a mandioca com ovo só, porque se botar dois aí complica. Aí vira Edu mesmo. It's just so confusing. I'm not caralho! Mas hoje não tá perdoando nada, safado. Saudades, cara. Ele de fato cumpriu a profecia, ele trouxe o equilíbrio. E não ir para o lado deles, ele falou isso. É, só que ele não foi para o lado deles, ele trouxe o equilíbrio, saca? Tipo, ele tirou onde tinha mais e deixou com menos. Mentira que ele deixou o cara com o cotoco. Dois cotocos. Ficou dois cotoquinhos lá na lava lá. Quatro cotocos, né, velho? É. Ele era o cotoco dos irmãos pelo logo, cara. Caralho! Ah, Duque, cotoco! É isso aí, cara. Caralho. Rapaz, você não sabe como é que foi difícil escolher. Tá, pai, tem tanto filme bom dos anos 80. Tem, puta tem que pariu, velho. Então, a gente tem o quê? Tem dois ficção científica? O 3 e um de alienígena? Eu acho que tudo, né? Ficção científica. Era o que Predador nos anos 80, não, cara. Não, Predador não é ficção científica, né? Não. Um caçador espacial alienígena em Nova York desafiando a polícia é super realista. Não, mas, tá ligado? Não, mas aonde está a ciência nisso? Entendi o ponto que você quis dizer. É, ele mas... pode ser um predador religioso? Puta que pariu. Do espaço sideral. É, ele faz as satanices dele lá. A ficção científica já tá no fato do cara ser um ser espacial, uma cultura diferente, entendeu? O modus operandi dele contra o do Brasil, do Brasil. Do humano. Do Brasil. Caraca, vocês vão longe, né, cara? Vocês quando não, viajam, velho, vocês viajam... É porque o policial é muito... É o velho, o cara é muito... Sou guerreiro, não desisto nunca. Até me lembrou brasileiro, mas enfim. Que policial, cara? O Danny Glover, do Nossa, Predador 2. Do 2. É. E o Predador 1, eles iam gravar na floresta na Amazônia. Só que aí teve uma treta obrigado. Lá. Obrigado. Ah, foi mal. É. Você já sabia? Não, não, né? Não, tu tá queimando a pauta. Eu perdi toda a surpresa do... Perdi eu toda a surpresa da informação. É. Então tá. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. É, sabe o que é pior, cara? É. Agora eu achei aqui o que é que acontece com o bicho pra ele desaparecer. Qual bicho? O que acontece? O que acontece é o seguinte. Como quando o bicho volta... Nessa linha alternativa, em 1986, a Lorraine, que é a mãe do Martin, descobre que ele é que matou o George McFly, uh-huh. E aí ela mata ele. Ah, por isso que ele some quando ele volta. E aí ele some, entendeu? Porque ele não existe naquela linha. Ele não existe nessa linha. Ele morre. Olha só. Louco, né? É, viu só? Ah, isso dá pra você colocar no off-topic. Então. Vai ficar no off-topic. Louco. Eu não lembrava disso, cara, mas agora eu lembro que realmente tem uma menção. Ela mata ele depois que descobre que o... Olha só. O George matou. Beleza. Então tá, gente, eu acho que é isso aí, hein? E aí depois, conforme o tempo de gravação aí, a gente fala dos demais, ok? Beleza. Fechou. Vamos que vamos. Então, tá. Nilson, tá de novo com esse mouse, dando porrada no mouse? Não, é não, eu. Dessa vez fui eu que tô numerando aqui, vou botar no mute. Meu Deus, tu tá com carimbo aí. É não, meu espaço é ruim, pô, eu tenho que dar uma lapada mesmo. Assim, o... E ele já fala que é eu já, esse miserável. É que você tem histórico, né, cara? E junto conosco aqui ele, Nilson Lopes. O gato engoliu sua língua. Deu, ele apertou mudo lá e não viu. Ah, esqueci. Foi apertei o mudo aqui sem querer. É isso aí pra garantir. Isso aí pra garantir presença no off-topic. Já tá virando isso aí de baixo já. É hoje que o Flávio perde toda a magia da edição. É gol. Não. Vai ver tudo cru. Cuidado com aquela decepção, conversa do gaúcho. Né? Hã? Cuidado com essa conversa de gaúcho aí, mano. Por quê, cara? O negócio cara, de ver tudo cru. Você falou vai ver tudo cru, cara? Complicado. É, quer dizer que não tá pronto ainda. É isso? Ah, beleza, beleza. É só tô me precavendo aqui. Tu tá sempre com malícia. Então, né? Vamos lá então. Nós do Machine Cast, juntamente com os nossos parceiros Level, Peixeira Cast, Old School Gamer e Desert Studio, desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.